caramba, e a chamarada da puxa esse momento. Tango Eco November, complete aproximação, torre 1 no 8, decimal meio. Tranquilo, que grave, Tango Eco. Pode voador na Ocean RM 2 no 2? RM 2 no 2, autorizado Duna. Duna, 62 no 2, obrigado. Espera torre 18612, que negar 1014, ou no 6 no 3. Destaque de alvo, espera 18-6, do ajuste no 0 no 4, ou no 6 no 3. A torre LS, reporta estabilizada. 2014, reportará estabilizado. Noite Salvador, TAM 3603. TAM 3603, contato radar, sobre jogo 340, saída da EO Leda Eudes. 340 da Euler da Yield, TAM 3603. Alô, TAM 3601? 3601, solo. Tinha uma provável saída para Brasília? Saída Arbor. Após posição leve. Arbor, é isso? Firmo. Qual que é a posição após? Elefa. Ok, obrigado. Guarulhos, pronto, copy. Pronto. 360 Guarulhos, via Pesulu 21, decola pistão zero, curva direita, sai da Arbor, transição. Eleva. Controle 119, decimal 35, aciona 5544. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela Pesulu 21, decolando da 10 com curva direita, sai da Arbor, transição eleva. Controle 119-35, transporte 5549. Correto, eu posso pushback na água no 85. Confirmando aí, eu puxo o transponder 5544. Acima, ativo, claro. Chamará. Torre Gol no 1003, boa noite. Boa noite, vou no meu no 3 ali e mantenho no 0. Eco November, Solos 44, direito no 219, boa noite. Delta 03, Scott Atent, Bonf Arrival, 140-050. Estabilizou Capa Vista, Xané. Chané 6212, compete aproximação, torre 18, decimal 6. 18,6. 0, vento 140 graus, 08, nós. Decolagem, bota 603. Salvador, uma boa noite, ao Chané 6212. Boa noite, ao Chané 6212, continue a aproximação, aguarde pista livre. Edge, Pat 1, Lima Mike, Quebec, Porto na Quebec, Tango, Eco Índio, Tango, Eco Novembro. Sana 6212, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 08, nós. Livre pouso na 10, Oxana 6212. Voo no meio no 3, decolada 46, controle 1 no 935, bom voo. 935, bom. Salvador, boa noite, no meio no 3, a Gol, decola na sua escuta, na saída Arbor. Gol no meio no 3, contato radar, subjou 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, gol no meio no 3. Romeu, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-4, autorizado LS, reporte estabilidade. 2.000 pés, ajuste 1-0-4, vai reportar estabilidade, LS, ajuste Romeu. Europa 083, stand 4,000 feet, QNH 1014. Down 3603, chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251, 1213325, boa noite. ali e vai ingressar à direita na MAC, reporta na Quebec para o cruzamento da pista no 7, Tango Eco 9 MF. Direita, 219. Paulo, boa noite, o Xané 6212. Meia dois, um, dois, confirmando. Livrou a pista. Taxi via Alfa, porta antes da Juliette. Achando a 6212. Alfa antes da Juliette. Achando a 6212, tá livre. Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 1, tá livre. 6212, obrigado. Tango Eco November é autorizado cruzar o 97 para o 45, o corte de frequência. Da presente elétrica. Ela é só 63. Foi Salvador, o Whisky Romeu, estabilizado no ILS da 10. Whisky Romeu, chama a torre, 9862. O 9862, Whisky Romeu, boa noite. Boa. Foi Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Whisky Romeu, estabilizado no ILS, baixado, travado. Whisky Romeu, ciente, tem livre pouso 10, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado pouso 10, Whisky Romeu. Confirmando, foi parceiro 224, chamou o copo. P350 para Serra Bravo, Juliette Uniforme, está autorizada, colapso no 0, saída Momo, transição Frode. Mano, consegui ver a Preslu 19. Controle 119, decimal 35, assina 5553. Correto, é porta para chegar aqui, senão não faço retorno. Sim, Marcelo. Felipe 5216 para o táxi, POB 64, alternativa Salvador, autonomia 4 horas. Tá autorizado o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, com temperatura 1862, que é negar 1014. Pátio Índia e Alfa, com temperatura 1086, 1014, distrito 516. Muito obrigado, senhor, bom trabalho e boa noite. Brasília, nível 380, autorizado. Via Pesulu 17, decola pistão 0, curva à direita, saída arbor, após voa posição leve. Controle 119, sinal 35, acena 5555. Correto, ponto de inspeccionado 3511. Solo Gol 1885, tá na remota, ou tá na 58, para o posto de inspeccionamento. Autorizado, inspeccionar, portátil, ficou no 885. Reportará, 985. Olá, Salvador, boa noite, é o Whisky, eu sou o meu Whisky Romeu Romeu, de Vrou, canal. Boa noite, Whisky Romeu Romeu, confio no patrocínio. Número 3. A Livre Taxa esquerda aqui do Paro Pato 3. Salvador, Cordial, boa noite, 35216, pronto, na espera. 35216, boa noite, confirme se decola de imediato. Confirmo, decola de imediato. Livre da colagem imediata, pistão no zero, vento no 40 graus, 07 nós, 35216. 35216. Setor aguarda para ser setor 324. Decolado 259, controle 1935, bom voo. 1935, muito obrigado, uma boa noite. Zero 83 Tower. Controle Salvador, boa noite, o 35216. Para Europa, 083. Boa noite, Europa, 083. Contact Tower 118, decimal 6. 118, Europa, 083. Salvador, boa noite, Europa, 083. Europa, 083, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Europa, 083. 007, prossiga. Salvador é o Oxenia 6201. 6201, prossiga. Quando possível, coordenar o 380 pro Galeão. Tendão 360, autorizado, aguarde com a coordenação 38, 6201. Não, confio 36. 6201, Galeão 3620, está autorizado, Upper Zulu 10, após conforme a rota, decola da 10, curva à direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto eixo da aerovia, aciona 5567, controle 119, decimal 35. Está autorizado 360, via Upper Zulu 10, após conforme a rota, da El, Leda, Bridge, 1935 e o transponder é 5567. 01, chame pronto, chame 6201. Guatará. Solo é o gol 1885 para o saque. Está com 148 a bordo, 3 horas e 58, alterna Galeão. Taxi via parte principal, Índia e Alfa, ponte espera 118.6, ajuste 1014. Um bom voo, boa noite, 85. Pátio Índia e Alfa, no ponte espera 1885. Em aproximação, com transporte de vento para a cabeceira 17 de Salvador. Está combinado, Maria. Zero runway. Nível Europa 083, approved taxi by Alpha, come before taxi Juliet. Alpha Juliet, and confirm parking position. Before taxi, Juliet, call me for enter, to enter the apron number 1. Alpha Juliet, and we'll call you before entering the apron Europa 083. Passarei 224 na remota, livre, chame taxi. Rotar 3561 no 04 para pushback e acionamento. Região 07 tem frequência livre, chama no regresso. Obrigado, então, após a aeronave, está autorizado o 350. Zulu 90 está autorizado a descida para 1.000 pés, ajuste 1014. Zulu 88. Zulu 85, além da decola, pistão no 0, vento 140 graus com 08 nós. A linha decola da 10, gol 1885. Zulu 52, oceano identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050, redução indicada 2509. 050, reduzido 2509. Approaching Juliet, Europa 083. Europa 083, maintain position before taxi Juliet. We'll maintain position, Europa 083. Autorizado táxi via 41, segue R2 no através do 4 via Indy Alpha, espera 2862, que no caminho 14. 41, Afirmativo. Via Indy Alfa, ponte para todos, 3262, eu passo retorno 224. Via Indy Alfa, ponte para 0. Bom, no 885 está sob contato radar, saída 360, saída Arbor Elefa. 360, saída Arbor Elefa, gol 1885. Para o TAC, o TAM 3561, 92 a bordo, 4 horas e 20, o Fernando Confim. 3561, taxi Indy Alfa, ponte para todos, 8612, Kinegami 14. Alternativo, então via Indy e Alfa no ponto 0186, TAM 3561. Meia da presente Pro de Aracaju. Pro de Aracaju, 5216. Pro 35216, também se possível, gostaria de solicitar o nível 150 final. Guarda de coordenação, submantém 150, correção, o 35216. 150, 5216, obrigado. Na 3662, você na identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. Aguarde, são 3662. Aguardando. 5216, está autorizado o nível de voo 150 como final. Autorizado, 150 final, 526, obrigado. Está autorizado a presente a prova de TAP.